Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Aos sábados, entre as 19 e as 21 horas, na Rádio Universitária do Algarve, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. Horas de Orelha Extra. Olá, sejam então bem-vindos. Orelha Extra no ar através da Rádio UFSCar no Brasil e em Portugal, Rádio Online Kidsnet, RUC, Rua e Castrense. Estão dadas as boas-vindas ao som dos Lower Dance, Holy Water e Two Cocks Waving Wildly at Each Other Across a Vast Open Space, a Dark Icy Tundra. Depois do excelente álbum estreia da banda de Baltimore, Lower Dance, que tem à sua frente a artista do estilo musical que se convencionou chamar Freak Folk, Jenna Hunter, os Lower Dance editaram este álbum através da editora de Devendra Banhart e Andy Kabica, Gnomon. Song chama-se Twin End Movement. E para continuar, já há algum tempo que não soava por aqui a dupla The Books no mais recente The Way Out. I am who I am. Nuttiness. Yeah. mais importantes da cena musical que se convencionou chamar de Power Pop. Começou a carreira a partir do final da década de 70 do século passado, com os inesquecíveis The Nerves, mas também com os norte-americanos The Beat. Nos anos 90 editou alguns discos em nome próprio, bem como em 2008, tendo pelo meio reavivado os The Beat. Está de regresso com um excelente disco cujo título é um autoelogio, The King of Power Pop, mas o homem tem razão, e o homem é Paul Collins. Ficou aqui o tema inicial desse mesmo disco, Come On, Let's Go. You've entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated, so if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point good. And now? Fin dude. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha a mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. flushes white, warmer tones than before. Outline flushes free, free of light. É a banda de São Francisco que continua a editar na ATP Recordings, Sleepy Sun, segundo álbum na carreira deles, Fever. Aqui ficou Marina. You all strangling me with your love in your hotel room of permanent disorder. I cry for help. Open air. You close the window and I pass out between your walls, in your arms. I slept alone for many whole nights, but one more minute and I will kill you. You look at me as if you had no eyes, but when you touch me, I have no skin. You made love photocopy and left the room in perfect order. By leaning out of the window and traveling by ambulance, strangling me with your love, strangling me with your love, strangling me with your love, strangling me with your love. Traveling. you last. Strangling me with your love. Choke me. Strangling me with your love. Get your cool. Strangling me with your love. Killing. Strangling me with your love. Choking me. Criados e liderados pelo trombonista Jeff Bowie em 1978, este é o primeiro longa duração para a formação apelidada de Defunct, saído pela Hannibal Records em 1980 e recuperado hoje por aqui na Orelha Extra. Já escutámos Strangling Me With Your Love e saltamos já de seguida para Thermonuclear Sweat, Defunct. Extra, spreading the gospel around here. Lars Finberg, de regresso com os Sellers de Intelligence, o novo álbum Males, mais uma vez na Hindered Records. Anteriormente manteve uma banda que por aqui roda ainda, os A-Frames, já que saiu bem recentemente na SS Records uma compilação com demos e singles. Em relação aos Intelligence, ficou por aqui Like Males, o álbum, e o sempre muito recomendável Mark Ozelek com os seus Sun Kill Moon. É mais um álbum de título Admiral Fell Promises. Para hoje, Off Moon Bay. The sad star she wore, so long and in forlorn, it made me love you more and more. The blue star she owns, as she gets more and more alone, as the deepest cello drone. The oldest yard cat sings her mournful bellowing from branches in the tree. The stillest ocean's red, with them bring havoc and death upon the land they'll sweep. The painful midnight cries when one leaves the world behind. Me. under the blue moonbeams. I am wandering in my dream, walking in my, wandering in a dream. Gray clouds, muted songs. Marcos Alec com o seu projeto Sun Kill Moon, depois Will Johnson no mais recente trabalho que reúne as suas duas bandas, os Centralmatic, dos quais ouvimos Cracking of the Seal, e também estão por aqui os South San Gabriel. É um EP e chama-se Hey Yes. Orelha Extra, emissão 93, com Fernando Cabrita, através da rádio UFSCar 95.3 FM e na net em radio.ufscar.br, isto no Brasil, à sexta-feira à noite, a partir das 23 horas. Depois, de sexta para sábado, a rádio online Kitsnet, em Portugal, wix.com/kitsnet/rádio. Ao meio-dia, Rádio Universidade de Coimbra, 107.9 RUC.pt. Às 19 horas, Rádio Universitária do Algarve, 102.7 RUA.pt. E, finalmente, às 21, na Rádio Castrense, no Baixo Alentejo, 93.0 RadioCastrense.net. Não se esqueçam que estas emissões têm o seu podcast alojado em orelhaextra.com e o nosso contacto faz-se através do e-mail orelhaextra@sapo.pt. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. There will be time. There will be time. There will be a time to murder and create, and a time for all the works and days and hands. Time to turn back and descend the stairs. We'll be right back. cantor lituano Jokuba Stargis, que assina como Eleven Tigers, e aqui para nós é o seu primeiro disco. Tem o título Clouds Are Mountains. Desta vez ficou o tema que encerra o mesmo There Will Be Time. E são as últimas propostas para o final desta primeira hora de Orelha Extra, canal auditivo suplementar. Também por aqui vai soar a seguir o senegalês Carlo Di, o seu primeiro álbum depois de ter feito durante a década de 90 parte de uma banda de hip-hop bem famosa, pelo menos a mais conhecida, vinda de África. Este álbum chama-se Muzikr e o tema irá ser Sunfall, e se ainda sobrar tempo, em princípio sim, soam os franceses Yeti Lane. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Thank you.

de son regard mal, j'ai d'un don d'un mousse baronné. Non, la chaîne de ses forêts, dans mes croix, livre de mille et mille ans. Många som finns där kvar, jag som suecos Dungan, chama-se Skit e Alt, começa precisamente com estes dois temas, o instrumental Varasnap e depois Minhedda Van. É o início da segunda e última parte de Orelha Extra com Fernando Cabrita via Rádio UFSCar em São Carlos, no Brasil, à sexta-feira, e ao sábado em Portugal, Rádio Online, Kitsnet, RUC, Rua e Castrense. Para continuar, voltamos ao último trabalho dos norte-americanos de National, High Violet, com o tema desta vez, Conversation 16. I think the kids are in trouble. Do not know what all the troubles are for. Give them ice for their fever. You're the only thing I ever want anymore. Live on coffee and flowers. Try not to wonder what the weather will be. I figured out what we're missing. Tell you miserable things after you are asleep. Now we'll leave the silver city, 'cause all the silver girls gave us black dreams. Leave the silver city, 'cause all the silver girls, everything means everything. It's a Hollywood summer. You never believe the shitty thoughts I think. Me and my friends out for dinner. When I said what I said, I didn't mean anything. We belong in a movie. Try to hold it together till our friends are gone. We should swim in a fountain. Do not want to disappoint anyone. Now we'll leave the silver cities, all the silver girls gave us black dreams. Leave the silver cities, all the silver girls. Everything means everything. I was afraid I'd eat your brains. I was afraid I'd eat your brains. 'Cause I mean

Formação composta agora só por Thomas Tronen e Jan Ballamy, depois da partida de Mads Eilertsen e Arve Henriksen, mas contando com a ajuda neste novo disco de Christian Fenech e Niels Peter Mölver, são os Food, o novo Quiet Inlet. Escutámos Miktiris, ou melhor, escutamos ainda. Depois da música da Escandinávia, um saltinho até paragens mais hospitaleiras, pelo menos em termos de clima, de Melbourne, The Ancients. Thank you. canção chama-se Tu e pertence ao quarteto australiano The Ancients. Ficamos com Street Funk e Marsh Tomb. Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, e vamos prosseguir com a divulgação do álbum de Pastor T.L. Barrett and the Youth for Christ Choir. Come on. foi ativista político, chegou a acompanhar na altura o referendo Jesse Jackson e a ter problemas com a lei em Chicago. Falamos em 1971, altura em que editou ele próprio este disco, Pastor T.L. Barrett, acompanhado pela Youth for Christ Choir. O disco chama-se Like a Ship Without a Sail, e em boa hora a editora de Seattle Lightning resolve reeditar esta pérola esquecida no ouvido. Por aqui soaram Nobody Knows, ou melhor, soou Nobody Knows, mas também, por que não, Joyful Noise. We'll be right back. heaven will come, will rise again. Yeah, heaven will come. Michael Jarre resolveu ressuscitar os Swans para este My Father Will Guide Me Up a Rope to the Sky, de onde ouvimos, desta vez, Jim. E também um outro regresso, os portugueses Dr. Frankenstein, novo álbum In Four Dimensions, desta vez, El Matador. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Yeah. closer, my dear. I almost taste you from here. It's all right to be wrong. My dear, almost taste you from here. Estiveram cá em Portugal para dois excelentes concertos no Porto e em Quarteira. Jim Jones Review, os britânicos que lançam agora um novo trabalho em 2010, Burning Your House Down, ficaram Dishonest John e Foghorn. Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, sexta-feira no Brasil, na rádio UFSCar 95.3 em São Carlos, radio.ufscar.br é o endereço do sítio na internet. Depois, ao sábado em Portugal, via rádio online Kidsnet, wix.com/kidsnet/radio, RUC, Rua e Castrense, respectivamente RUC.pt, Rua.pt e radiocastrense.net. Vamos fazer as nossas despedidas ao som dos belgas Aranis, é o novo álbum Rockfort, desta vez T-Sim, e depois ainda um pouco para os Zun, Zun, Egi. Tchau.